Boa noite, Romeu 075. Meu nome é 075, aguarde fazer a ação. Oceania 6251, no decolar 226, chame agora, controle 119 decimal 8. 1198, Oceania 6251, bom trabalho. Controle Oceania 6251, uma boa, passando 1700, a da Ela e da Monte. Tá, tá boa, corrigindo. Oceania 6251, contato radar na decolagem, após 2.000 autorizado voar na Brasileira, subindo para o nível de voo 360. Após 2.000, direto Leda, subindo 360, Oceania 6251, solicita possível approach Montepa devido à formação à frente. Oceania 6251, livre de desvio, aguardando coordenação. Pode desviar pela direita, então, aguardando a approach Montepa 6251. Oceania 6251, autorizado na Prod Motiva. Autorizado Motiva, 6251, grande. Oceania 6075, estamos super recife na frequência 125.1, na terna 123.8. 251.1238. 6251, chama o centro de Recife, na frequência 125, décima 1, na terra 123, décima 8. Gente, Oxalá 62, 51, bom trabalho. dia voo 1961, dentro da informação ECO, para o Galeão, na posição 3. Loro 961, informação ECO, confere. Para o Galeão, aguarde seu instante cópia. Prepare a subida, salvo 1 no Leda DOC. Salvo 1 no Leda DOC, voo 1961. Meu copia? Eu vou 961. Voo 961, galera, autorizado em nível de voo 360, decolada pista no zero com curva direita, subida São Volano, Leda, Dóquilo, após o pêndulo 44, conforme rota do plano. Aciona 5105, controle 119.8. Seja autorizado para o Galeano, nível 360, decola da 190 com curva direita, no perfil da saída, salvo 1, Leda, Dóquilo, após o pêndulo 44. 5105, transponder, controle, Salvador, 119.8, para o gol 1961. Gol 1961, no cotejamento correto e participando por posicionamento. Participando por posicionamento, gol 1961. Salvador, bom dia, 3171. Então, 3171, bom dia, prossiga. Informação ECO no portal número 7, para autorização Guarulhos. Informação ECO confere, autorizado Guarulhos, nível 300, decolada pista no zero com curva direita na subida São João, Leda, Mótiva, após a pêndulo no zero, até Tango, Bravo ECO, Taubaté. Aciona 5104, controle 119.8, então 3171. Autorizado, 300, decolada pista no zero, curva direita na São Uno, transição ótima, autorizou 1-0, Taubaté, voo transponder 5-1-0-4, controle 19-8, TAN 3171. TAN 3171, correto, reporte pronto, posicionamento. Reportará. 961 para pushback acionamento na posição 3. 961, autorizado a reposto táxi. Autorizado, eu vou chamar para o táxi do 1961. Eu peço ajuste na 093. Fluidão 4013. Gente da informação Índia, Ocean 6220. Salvador está 6091 para puxar aqui para dentro. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi na 6091. ataque do Gol 1961, nós está com 162 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Nosso 61, autoriza ataque, está ponto de espera, via Taxi Índio. Como no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste padrão. Sente com 961, está livre do táxi, está ponto de espera da 10. E a Índia, quando pronto, lá chama a torre Gol 1961 com ajuste padrão 1013. Na R6225, uma tempestade chegada é cancelada as restrições de velocidade. As velocidades estão canceladas e uma tempestade chegada. 6225. Para pronto, vou 961. Com 961, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, o vento variável com 3 nós. Livre alinhar e decolar da 1 no 0, Gol 1961. Para o táxi da 3071, com 1991 a bordo, zona 23 horas e 50, alternativa Galeão. Então, 3171, autorizado táxi, via parte principal, táxi Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem e ajuste padrão. Autorizado parte principal em Índia, ponto de espera, pronto para. Chamar na sequência, da 3071. Salvador, muito bom dia, Gol 1759, cruza 260 para 160, passando da 12. Gol 1759, acione identificação, via chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil, 113, 159. Salvador, muito bom dia, Gol 1961, decolado, cruzando em 500. Bom, no 961, contato radar na decolagem, suba via saída São Paulo 1 para nível de voo 360. São Paulo no 360, sem restrições, 961. 6225, autorizado final do procedimento, LS X-Ray, pistão 0, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte com estabilizado. Autorizado, descida para 2000 via chegada, o altímetro está em 1013, e o campo estabilizado no ISS. 961, autorizada Proa de Doc Sul. Proa de Doc, meu parceiro. Doc Sul Delta, Oscar Golf, Sierra e Uniforme. Doc Sul, sou 1961. Usando 71, autorizada colagem da pista no 0, vento 080 graus, meia dúzia de nós. Ligou no 961, solicita para a direita, evitar a formação 260, 30 milhas. Sentido de desvio, jogou no 961. Desvio, 961.